pra amanhã, sábado, fazemos uma festa muito bacana aqui no Divino Espírito Santo. Mais um ano, nosso hobby chega pra fazer muita onda. Bora lá, mano, bora lá! Eu te tirei pra dançar nessa festa. Oh, oh, você gostava. Oh, oh, DJ Anderson tocar uma canção legal. Vem pra mim, mas logo notei teu olhar. Minha deusa, oh, oh, me encantava. Oh, oh, DJ Eduardo toca uma canção legal. Eu te conheci na festa do Davi Sol. Você olhou pra mim e nós dois fomos dançar. Dig down, down, down, down. Dig, dig, dig, dig, down, dig, dig, down. DJ Anderson, DJ Eduardo tocando da função. Dig, dig, dig, dig, down. Meu amigo César, e aí, César? Anderson, tranquilo? Eduardo tocando da função. DJ Anderson. Lanchonete também, duas irmãs, Rosana e Rosiele. Tem maniçoba, tem coxinha, torta salgada, bolo empada, água mineral. Só chegar. Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai. Estou vivendo infeliz. Me acusa de passante, não menti que era perfeito e com você me envolvi. Marcante. Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal, não importa, te quero e eu só vivo para ti. Papai não vai te escutar, esse amor vai fracassar. É o que pense, não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe em risco nosso amor. Entenda a vida, esse compromisso eu vou cumprir. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Porque assim, se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Mas o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. Acontece essas coisas, eu também vivo para ti. É isso que eu quero, coração. Sei, o que quero é teu amor. Estou ao teu lado e o que me importa é só tu. Então... E a nossa equipe Garra de Águia também está com a gente. Um forte abraço. Beijo aqui do Júnior. Júnior. Estamos na área, mais um ano aqui em Japuíra. Quando eu te vi, eu me apaixonei. Tradicional festão do Divino Espírito Santo. E mais um ano, nosso Robin chega pra fazer essa festa linda. Esse amor. Pra essa galera do Marajó, que sempre que o Robin chega, abraço com muito carinho. E amanhã, sabadão, temos um encontro marcado, viu? Pra curtir o show do Robozão. O novo Mega Robson. Foi tão bom. Escutando esse som. Alô, meu técnico de áudio, Irã, se estiver perto, dá um chega aqui, Irã. Vida não é nada, sem você do meu lado eu não sei viver. Prefiro até a morte sem você. O patinho do pilhata na área, não é isso? Foi tão bom, é. Fazer amor contigo escutando esse som. Foi tão bom. Tecnologia, inovação. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou. Lembranças de um sonho bom, e só isso que restou. Ficou na memória o nosso amor. Quero também registrar a presença da nossa grande polícia militar do estado do Pará, que está aqui com a gente. Despertou em meu coração. Pra fazer segurança de todos. Hoje e amanhã, sábado. Um forte abraço aqui do seu parceiro Júnior, viu? Beijos, bora pra Souri. Na batida dele lá, ela vai te envolver. É a galera do rock. Deixa o som te levar. Na batida dele lá, ela vai te envolver. É a galera do rock. Pra você, Harrison Lemos e banda. Amigo DJ Valdinho e galera do Furacão, um forte abraço, viu, Valdinho? Aqui no seu parceiro eletrizante, é nóis, garoto! Vai, eletrizante! Você possa me notar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que... Já pensou essa sobração, mano? Chegar. Festa todinha. Ah, isso. E Juno? Ronaldo, e toda a sua galera já tá saindo fora, né, Ronaldo? Mas já falou que amanhã vai ficar até 7 da manhã. Estamos juntos, Ronaldo, forte abraço. Te amar, te seduzir, brigar com a saudade pra você não ir. Vou roubar você pra mim, nosso amor estranho não vai ter um... Comissário, o que é que tu tava gritando, rima e passando pra cá? Eu não posso, tá doido, bagulho? Eu preciso te encontrar. Só por uma noite. Sou esquenta, sou esquenta. Amanhã é sabadão. A gente monta 100% do robô e vai pra cima, papai. Tradicional festão do Divino Espírito Santo. E o robôzão chega mais uma vez pra detonar. Quando escuto sua voz, quero falar do nosso amor. Quando vi você aqui, DJ Júnior toca pra nós dois a canção do nosso amor. Na batida desse som, o incomparável vem. trazendo a magia do amor. Estou feliz assim. Jorge Avelar já confirmou, amanhã cedinho tá por aqui pra curtir o robozão, né? Veloz, garoto! Do Pará, meteoro, o som que canta faz você dançar. Meteoro, incomparável, do Pará. Quero mais a emoção, a flor. Deve se retirar. Procure entender, ela não quer mais você. A Jaqueline, a Jaque. Isso aqui é pra saber o que ela quer. E a Jaque de Leite. Já tô começando a me aborrecer. Cara, eu... A turma de vermelho, não é isso? Você. Um forte abraço. Nem que ela vai escolher. Só se ela está afim de se arrepender. E a Jaqueline, né? Você não tem coragem de me encarar. Confirmar amanhã. Ah, tudo certo. Cai dentro, meu irmão, que agora eu vou te arrebentar. Pare de brigar. Forte abraço. Não tem perdão. Acham que podem me dizer. Jamaica, Jamilho, forte abraço também aqui, viu? Uhum. É nóis, é nóis, é nóis. Eu que tomo as minhas decisões. Sou a dona do meu nariz. E não quero nenhum dos dois. Tecno Show. Banda Amazona. Nelsinho Rodrigues. Até que enfim nós três, hein? E o teu rosto que transmite tanta paz nunca me sai do pensamento. O teu olhar que me desarma, o teu sorriso que me encanta apaixonado. Suas palavras, sua voz, será que tudo isso é um sonho ou realidade? E o ciúme que eu sorte do japa me aflige a terra. Eu só queria ter o sono do Augusto, papai. E essa ideia que me faz perder a calma. Será que um dia eu vou poder sentir teus beijos, teu perfume, ter você pra mim? DJ Zedilson e Edielson, agora toca essa canção que eu fiz só pra ti. Bora, Marquete! Ciclone ao som, que vai levar meu coração até você. As ilusões, ciclone traz essa paixão que eu tanto quero. Meu sentimento é por você e pelo ciclone que é o furacão do som. Fruto sensual. O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. Thank you.

Forte abraço! Rapaz, olha o Betinho como tá, né, tio Osvaldo? Agora vai, olha! Toma, toma, toma! Se puede dormir. É doido, é, Marley? Como tá por aí? Trabajo siempre duro y casi nunca como. La uña se me ha roto y el pez se ha suicidado. Trabajo siempre duro y casi nunca como. La uña se me ha roto y el pez se ha suicidado. Olha o robôzão chegando em Japuíra. Opa. Opa. Opa. Bora ver. Tô queimado na casa. Depois do carinho pegaram essas pessoas três. Não soube? Teve um que beijou mais que a Xuxa lá. Juntos, Salteste, só passando aquele som. Opa! E aí, Japuíra? Toma, toma, toma, toma. Já é, já. Tira o swag. O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson. O robô mais lindo do século! Galera, pediu, então bora aquecer, vai! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai aquecendo! Depois que foi uma vez, tacou contra

o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Pega, meu robô. Pega, meu robô. Seu cabelo te dá gastatão na... Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Doente de amor, o goi remédio na vida noturna. Junior. A dança do Siri. Mamãe, eu quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. É baile de favela, que a sua filha gosta, vai. Entra, entra assim, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado, entra assim, lá, lá, lá, lá. Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é? Mais pólvora! Eletrizante. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando. Lágrimas. E agora tô um tempo sem saída, porque te entreguei. Ei! O robô vai te pegar! Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Que em breve eu vivo rir da sua cara e vou ver você chorar me pedindo. This the kind of beat that go, go, go, beat that go. Evoluindo, bicho mais agressivo, sabe se vai tá fluindo. Devando levar as que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai brisa não vai brincar de beijo, mozão te vai mexer. Seja no lince, não PPG, pode começar a descer. Vai brisa não vai brincar de beijo, mozão te vai mexer. Seja no lince, não PPG, pode começar a descer. A veridosa vem jogando, abre fecha picadinho. Passa em mim socializando, eu dou aquela saladinha. A veridosa vem jogando, abre fecha picadinho. Passa em mim socializando, eu dou aquela saladinha. De cima é de ver, que o dia vai ficar suave. Se nós chamasse que elas têm, vale de comunidade. Já avisei pro Gabi, já se tá com liberdade. E se for a minha ex, vale da gaiola. Boca trancada, boca gelada, vou pedir cara, vou ir até. Boca trancada, boca gelada, aquecitada, vou ir até. O homem é bom, O homem é bom, o homem é bom, o homem é espetacular. TI Produções. Fala, mania, vai! Não vou deixar ninguém te roubar. Vamos juntos, estamos só na mania hoje. Um abraço é o seu lugar. Grande passat, moral. Mais amanhã. No caso, hoje, sábado. Vamos com força total pra galera. Viviane, Matidão. DJ Adriano Mix. Das produções de dinheiro. Mix Produções de Ananindeua. Ai, ai, ai, amor. Júnior eletrizante. Júnior. Júnior. Júnior. Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Ficar-te gravado em todos os meus pensamentos. Ela vai gemer agora. Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi, roubaste meu sentimento. E Alvorada, comissário, quem toca? Ai, ai, ai. Será? Amor, eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. Eu não te digo mentira, eu quero conhecer e saber desde um pouco. Agora eu quero é te ver, estás em minha mente. Eu te quero comigo, tu me deixas bem louca. Já tô sabendo que quem ganhou o repau foi a galera do Remo, hein? Quero tanto te levar comigo a um lugar distante. Galera do Remo ganhou a galera do Paysandu no repau. Me enlouquecer. Nem precisou ir, comissão. Mas a verdade não sei como. Fui lá ver o jogo, tava ferro com aço. Será que comigo tudo eu daria? Porque só penso. Parecia o caju lá no bumbá, meu irmão. Tu és o causador. Do pescoço pra baixo era canela. Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Mais lindo do século chegou. O robô mais lindo do século. Banda 007. Só na manhã, vai! O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Vamos juntos desse jeito gostoso demais. Como eu sou. E a gente vai tocando. Do jeito que eu vou ficar. Um pouquinho de cada, aquele aquecimento básico hoje, sexta-feira. E amanhã, sábado. De cabeça. Vamos com força total. É a tradição, mais uma vez o nosso Rob chega pra fazer uma grande festa aqui. Arriscando ainda. No Divino Espírito Santo em Japuíra, sucesso, hein? Coração. Só na manhã, vai. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Difícil pra explicar, problema sem solução, tudo é louco. E amanhã a partir das 8, né? Após a novena, já vamos iniciar as atividades aí. Nossa tradição, viu, gente? Após a novena, após as 8 da manhã, vamos juntos de uma só emoção pra mais um ano de tradição. Tão difícil pra explicar. 8 da noite? Problema sem solução. 8 da noite, viu? Tudo a partir de 8 da noite, a gente começa a nossa tradição aqui no Divino Espírito Santo. Coração. Vai ser sucesso. Banda 007. Nosso hobby totalmente reduzido, só na manhã. Vamos lá! Olha o Arrocha! E uma estrela cadente o céu cruzar, e uma chama no corpo me acender. Vou fazer um pedido e te chamar, pra o começo do sonho acontecer. Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer. As estrelas rolando em carrossel, testemunhas de amor, eu... O mundo para pra conhecer agora! Coração se acalmando depois da explosão, quando o sol se prepara pra nascer. Oh, sonho de amor. As noites sabem como eu te esperei. Você é real, então por que não vem? Oh, sonho de amor. Vai, eletrizante! Deixa aqui, com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver. Mega Robson! Sou complicado, louco e consequente. Meus defeitos você finge que não vê. Ou me vê chorar, ou me vê sofrer. Tu vai amanhecer comigo amanhã, cadê ele? Me diz quem vai amanhecer, comissário. E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Não é o Emerson, não é o Emerson. Vou me acabar nesse vazio. Do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar por meus enganos. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra que se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim. Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito. Antes que o mundo desabasse todo de um mau mês, fiquei perdido sem você no meio de um deserto. Obrigado, gente, que veio curtir com a gente nessa sexta-feira. Dando-se ainda sobre... Vou me encerrar por aqui, viu? E mais tarde, a partir das 8 horas, depois da novena. Após a novena, a gente começa a nossa tradição aqui com o show do Rob totalmente completo. 100%, viu? Te convido pra curtir com a gente. Obrigado, de montão. Até mais tarde, forte abraço. Nossa última. Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração. Por isso eu juro que deixaria tudo se você ficasse. Meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois de tudo, está fugindo dos meus braços, deixando o silêncio desse sonho.